da porra, pode me parar. Vem, não se corromper pra nós, já é vitória. Tem que lutar, determinação pra vencer. Não adianta fraquejar, tem que entender que essa fita é árdua e a batalha é difícil. Manda ideia sem meio ou artifício. Agora não me venha criticar no ato. Cria mentir ou iludir o fato. Verdade que quem luta sempre alcança. Levante a guarda e mantenha a distância. Do microfone eu sou mais um praticante. A vida é muito pra ser insignificante. Então levante, a intenção não é resultado. É quando toca o sino e não tá preparado. Discriminação e caos, dia a dia eu vejo isso. Te descartam, palavra certa é conformismo. Agora vem, é real ficção. Porque vitória sempre vai ser convicção. Nada pode me parar. Mais filamento. Não se corromper pra nós, já é vitória. Sou por engano nesse mundo onde poucos têm virtudes. Sou amplo demais pras milhas do mapa mundi. Exime estrategista, minha história mesmo faço. Sigo forte e confiante à procura do meu espaço. Se eu parar pra pensar, eu deixo de fazer. Pra merecer tem que fazer acontecer. Eu tô com Deus, então a vitória é garantida. O tempo cala a boca pra quem vem com heresia. O chicote estrala, a vida dá porrada. Palavras que penetram como golpe de espada. Eu não desisto mais, a fase tá difícil. Sagacidade indispensável nesse momento propício. Sai negatividade, leão de Judá, me dá força e coragem. Por mais que você ache que eu fale bobagem, não sei a sua laia, mas assim que a minha banca age. Nada pode me parar. Não se corromper pra nós, já é vitória. Tenho uma grande missão para cumprir. Entre vitórias e derrotas, em toda sua volta, as batalhas são cravadas com orgulho e revolta. Guardiões feridos, um pouco perturbados, com a cinza de um charuto, o cinzeiro tá lotado. Migalhas espalhadas por todo o caminho, nem pirâmides, nem muralhas. Se constrói sozinho, envolvido até o talo, construindo um legado. Com fé na minha alma, não serei um derrotado. Estou vivo sim, e a morte não me assusta. Meu troféu será erguido na última luta. Decisões foram tomadas de uma forma errada. Um, dois, nem me viu na encarnação passada. Tão fácil de querer, difícil de esquecer. Com a fúria do meu sangue, terra vai tremer. Aliança sucedida, sou um justiceiro. Armado até os dentes, o ataque foi perfeito. Nada pode me parar. Já mais lamento. Corromper pra nós, já é vitória. O microfone que pra mim já é vitória.